Vou te dar um papo, vou te dizer qual é. O golpe tá aí. Você... O golpe tá aí, quero ouvir. Oi, o golpe tá aí, cai quem quer, o golpe tá aí, cai quem quer, o golpe tá aí, cai quem quer, o golpe tá aí, o golpe tá aí, o golpe tá aí, o golpe tá aí. Se liga no maloca, eu vou te dizer qual é. Ele te leva pro paredão, aí já sabe como é. Oi, o golpe tá aí, cai quem quer, o golpe tá aí. O golpe tá aí, chorou, chorou. O golpe tá aí, o golpe tá aí. O golpe tá aí. Parou, parou, deixa eu filmar isso aqui. Uma louca te leva pro paredão. Aí já sabe, vai buscar de XRE em casa. Aí a novinha vai toda empolgada. O golpe tá aí. O golpe tá aí. Estourou, esqueça. As coisas vêm assim. Música nova, esqueça tudo. O maloca te leva pro paredão. Ele vai de XRE. Sabe o que acontece? O golpe tá aí. O golpe tá aí. O golpe tá aí. O golpe tá aí. Tira o pé, vai! O golpe tá aí. Cai quem quer. O golpe tá aí. O golpe tá aí. Estourou. Cai quem quer. O golpe tá aí. O golpe tá aí. O golpe tá aí. Parou. Chegou sexta-feira. O maloca te busca de XRE. Toma cuidado, sabe por quê? Ó, oh, o golpe tá aí. O golpe tá aí. O golpe tá aí. O golpe tá aí, tira o pé, vai! O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí. O golpe tá aí. O golpe tá aí. O golpe tá aí. O golpe tá aí. André Cedrins, o mural de Ibicoara. Aguarde na Netflix, viu?